DJ Wellington Franjinha. Moleque novo, mas com uma experiência de causar chaveco. Agora se inicia a sequência da Caixa Preta. Detona aí, DJ Franjinha. Sucesso é você. Thank you. noite, hein? Wellington Franjinha, uma parada de som.

comando, DJ Wellington Franjinha. Saudade. DJ Wellington Franjinha, tocando a saudade. Thank you. povo queria. Melhor não há. Thank you. Franjinha. Mete ficha, mete ficha, mete ficha. Franjinha é sucesso. Wellington Franjinha. É só sucesso. Franjinha original. Thank you. baile da saudade. Thank you. DJ Wellington. Ego, tu estás perverso. Ego, é só na maldade hoje, é. Ego, é só sucesso. Vou te contar, hein. Thank you. Vai, agora! Wellington Franjinha, um DJ com nome e sobrenome. Tá bom pra você? We'll be right back. e brasileiras! Quero ver todo mundo dançando lambada! Disse que a inflação ia baixar. Reclamar do quê? Está tudo congelado. Quer recordar a melhor sequência? É com ele, DJ Wellington Franjinha.